Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, boa noite, aliás, para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 17 de abril de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que irá hoje trazer melodias muito diferentes. Uma melodia, um idioma. É verdade, hoje vamos ter... vamos ter 6 músicas, não temos tempo para mais. Eu ainda queria ver se consegui colocar aqui 8, mas não vai dar. Mas vamos ter aqui 6 músicas, 6 idiomas diferentes. Vamos já começar pelos dois primeiros, o grego e o árabe. Catarina Stanisi é a intérprete que vai abrir esta edição com Ala Pali. É uma das músicas que vamos então ouvir. E depois vamos ter também uma música árabe. Neste caso, de Nanti Ayram, que nos traz o tema Ol Tenigida, a música que fez muito sucesso no ano de 2004 e que, de certa forma, aliás, exportou um bocadinho a música árabe um pouco para os países vizinhos e até para outros países ocidentais onde há uma comunidade árabe significativa, como, por exemplo, a França, onde a Nanti Ayram, que já canta desde 1998, teve algum sucesso com este tema que lançou em 2004 e que se chama O Tenigida. Mas antes vamos ficar com a música de Catarina Stanisi, que nos canta o tema Ala Pali. Χρόνια και δυο βράδια δίχως λογική. Όμως πώς να ξεχαστούμε που κι οι δυο μας μέσα ζούμε σε μια φυλακή. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ρωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ρωτευτώ. Πες μου τι θα καταφέρεις αν χαθείς ξανά. Πάλι δε θα ξεχαστούμε αφού πάντα δυο μας ζούμε για πράγματα κοινά. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ρωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ρωτεύτω. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ρωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ρωτεύω. Nancy, I love you. Mais duas músicas, mais dois idiomas. Agora vamos ter dois mais conhecidos. Era assim porque musicalmente já não tem tanta penetração como tinham há uns anos atrás. A Maia Monteiro é uma cantora bastante conhecida na Espanha. É verdade, uma cantora bastante conhecida e que nos vai aqui trazer um dos seus mais recentes sucessos. Ela, que começou a cantar em 2008... e que atualmente, aliás, lançou um disco em 2011 que ainda tem singles no top espanhol neste ano de 2012. A Maia Monteiro, uma jovem artista, e que nos traz o tema aqui intitulado aliás, Caminando. Quanto à música francesa, é um bocadinho mais antiga, ainda assim vamos chegar com Vanessa Paradis e o tema Que Fait La Vie. O tema é de 2005. E é então o segundo tema que vamos ouvir nesta noite de terça-feira, dia 17 de abril, peço desculpa. A música chama-se, como disse, Que Fait La Vie, a voz de Vanessa Paradis, antes um tema de 2011 de Amaia Montero, Caminando. encontré con tu mirada y me dijo que eras tú. Esa es mi cruz, doy mi palabra. Caminando por la vida renuncié a jugar mis cartas. Me perdió el corazón y ahora mi voz es la que manda. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino. Con las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo, véame a lo mejor, ser uno mismo. Es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Caminando por la vida comprendí que lo importante lo que uno tiene es saber lo que uno vale. Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales. Que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino. Destino. Y me dijo, véame a lo mejor, ser uno mismo. Es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora porque venga lo que tenga que venir. Y ahora que la suerte está conmigo, que decida un camino. Olvida todo lo que importa, ser feliz. Caminando por la vida cantaré por el camino. Con las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo, véame a lo mejor, ser uno mismo. Es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Caminando por la vida cantaré por el camino. Y me dejó ir a mí a lo mejor, ser uno mismo. Je suis à mille bombes. mais duas melodias, mais dois idiomas. É, aliás, com eles que vamos fechar a edição de hoje de Musicália. Sim, Marik, esta música até pode ser conhecida e saberão os estimados ouvintes que ela, desde logo, é uma melodia que tem um idioma nada vulgar por estas bandas, ou seja, por Portugal. A música chama-se Simarik e é cantada em turco. Nem propósito, quem a canta é Tarkan. Mas não é a única música que vamos aqui ouvir. Vamos ouvir também uma outra música que dá pelo nome de Kinare. A música é cantada por Nadia e é uma das muitas músicas que faz parte de Bollywood. Bollywood é uma produtora cinematográfica da Índia que muito se assemelha a Hollywood, com uma diferença em termos de produção, tem muito mais produção do que Hollywood. Faz algum sentido, dado que na Índia residem quase um quinto da população mundial. Ou melhor, quase um sexto da população mundial, para ser até mais correto. E é então ao som de Kinare, cantada por Nadia, e também, claro está, ainda antes de Simarik, cantada por Tarkan, em turco, que vamos fechar a edição de hoje do nosso musical. Quero desejar aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite e dizer que já de seguida chega mais uma edição de Nação Roqueira, com Silva Júnior. Boa noite e até à próxima terça. Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü bela yakalarsan. Seni gidip de kıran ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil oldu. Yeni alet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü bela. Thank you. चोरी चोरी